Do Cantins é nós é bom visão, são os rocha da capital. Palmas da Michel, irmãos e só de Glock, os ifos e o fal. As barricadas, breca geral, olho na pista, cantas tudo. Só talibã na fé, pobre louca, nós no miolo, irmão, sou mais um. Do Cantins é nós é bom visão, são os rocha da capital. Palmas da Michel, irmãos e só de Glock, os ifos e o fal. As barricadas, breca geral, olho na pista, cantas tudo. Só talibã na fé, pobre louca, nós no miolo, irmão, sou mais um. É madrugada, tensão geral na contenção, fita dominada. Uma 762, a bandola atravessou, levou de rajada. Tocante, ciel é sem freio, baca aguenta, verme tarado. Cada quebra tem sua lei, sempre respeitei, mas sempre armado. Nós não paga palma, safado, certo é o certo, irmão, vai por mim. Tá maluco, tenta com a tropa, só talibã, pesado, neguinho. Personalizada, meio quilo de ouro no pescoço. Onde nós chega, nós para tudo, só vagabundo. Time do morro, LG, salvou o bicho solto. Mente criativa pro mal. Hoje é brabo, nós tá bolado, tá palmeado. Salve geral, a voz que suja é da capital. Dos pitbull que fecha por mim. Fantasma, irmão, tenebroso, mano, Caribe, acha bete, solução. Do trem que tá por nós, Johnny Dragão, salve beira, mata registrado. Fogo, caçula, gibia. Rua, cara, chegar. Se brechar, bala vai voar. Só traçante de alta precisão. Nós é o justo, nós é o correto. Nós é a lei, nós é a função. É pra partir no meu coração. Nós arrastou na sola do pé. Pobre louco, cria do morro. Só bicho solto, nós é o que é. Do Cantins é nós até o fim. Só são os rocha da capital. Palmas da Michel, irmãos e só de Glock. Os ifos e o fal. As barricadas, breca geral. Olho na pista, cantas tudo. Só talibã na fé, pobre louca, nós no miolo, irmão, sou mais um. Do Cantins é nós até o fim, só são os rocha da capital. Palmas da Michel, irmãos e só de Glock, os ifos e o fal. As barricadas, breca geral, olho na pista, cantas tudo. Só talibã na fé, pobre louca, nós no miolo, irmão, sou mais um. Se atravessar, vai cantas tudo. Zona Norte, pai tá no chão, tropa do shake do Beira-Lago, do LX, Vila União, acabou o esculacho, cuzão. Nós é a voz que nasceu no gueto, pobre louco, time do morro, favelado, marginal mesmo, de R15 a Glock, parceiro, pente cara, coça ladrão, quer caô, nós vai pro caô, tá gostoso e seguro os canhão, ninguém vai agir na emoção, cautela, irmão, nós sabe o que faz, progresso, desejo aos parceiro, Tocantins, China, Goiás, sem rastro, sem atrasar ninguém, só no sapato, na picadilha. A cara é se adiantar, um passo à frente, a nove na cinta. Pros contras, só pente de 30, tensão dobrada, é nóis no plantão. Pobre louco, time do morro, Tocantins, Palmas, Paquistão. Tocantins é nóis até o fim, só são os rocha da capital. Palmas da Michel, irmãos e só de Glock, os ifos e o fal. As barricadas, breca geral, olho na pista, cantas tudo. Só talibã na fé, pobre louca, nós no miolo, irmão, sou mais um. Do Cantins é nós até o fim, só são os rocha da capital. Palmas da Michel, irmãos e só de Glock, os ifos e o fal. As barricadas, breca geral, olho na pista, cantas tudo. Só talibã na fé, pobre